Então pronto, já estou ligado. Por acaso já repararam que de todas as invenções que o homem fez, as que mais usa são o carro e o telecomando. Aliás, há duas coisas que não se conseguem mudar num homem. Tem que ser ele a conduzir o carro em viagem e a pegar no telecomando a ver televisão. Claro. É mecânico, porque já vem com o indivíduo. Carro, volante, televisão, comando, não se pode alterar. Joana, tu como representante das mulheres, com certeza concordas comigo. Diz-me, já tentaste estar sentada no sofá com um homem e tentar tirar-lhe o comando da mão? Oh, é um drama. Foi quando apareceste pelo lado negro. Muito bom. Porque não é possível. Eu não sei porquê. Eu acho que é um estranho fetiche, mas o homem gosta de controlar a televisão. Eu acho que há um realizador em cada um de nós. Mudamos de canais como se fossem câmaras. 1, 7, 11, 23, 5. Estamos ali a controlar a coisa. Eu acho que há indivíduos que encaram aquilo como um desporto. Numa noite dão 50 voltas aos canais todos. Desconfio até que deve haver para aí uma organização secreta de corredores de canais de televisão. Reúnem-se à noite, à hora da novela, a competir entre eles. Eu? Eu corro os canais todos, pá. É, em quanto tempo? Bah, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, já está. E tu, como é? Eu também já fui assim para a de velocidade, mas depois passei para a maratona, pá. 50 canais. É isso mesmo que estás a ouvir. TV Cabo, meu amigo. 50 canais ali à tua frente. Clec, clec, clec. Ah, pois é, claro. Eu acho que a minha teoria é que estes indivíduos que passam dos 4 canais para a TV Cabo é como entrar na autoestrada. Pagam a portagem, mas é sempre a andar ali todos contentes. No fundo, o telecomando, se virem bem, é um telemóvel. Carregamos no 3, ele chama para a SIC. No 4 ele chama para a TV, no 1 chama para a RTP. Eu acho que o telecomando devia funcionar no dia-a-dia. O patrão a dar seca por causa de não sei o quê, muda. Chegar a casa tarde, a mulher a esmungar, muda. Uma miúda gira no meio da rua, não muda nada, pausa. Era ótimo, podia-se controlar o rumo das coisas, o que tinha dado jeito ao Sporting no jogo com o Porto. Oh, meu amigo. O telecomando é como o Tupperware, anda sempre desaparecido. Nunca sabemos dele. Ou está debaixo das almofadas, ou dentro do móvel, ou debaixo das revistas. Em todas as casas a conversa é a mesma. Epá, põe mais alto! Calma, pá, não sei do comando, pá. Eu acho que ele se esconde, porque os homens gostam de arranjar tudo em casa menos o comando. O comando não se arranja, bate-se com ele em algum lado, não tem pilha. É a castada. Eu acho que se houvesse uma associação para proteger eletrodomésticos lá em casa, o comando era uma espécie protegida. Ainda a Catarina Talon se queixa. Há lá alguém que leva mais porrada em casa com um telecomando. O comando é uma vítima. Por exemplo, se a varinha mágica não funciona, nós desmontamos, não é? A ver o que é que se passa. Mas o comando não, leva porrada. O que é que se passa com isto? Mas esta porcaria. Eu não consigo, por exemplo, estar um filme sem deixar cair pelo menos 3 vezes. É uma coisa que temos em casa. É a coisa mais parecida com o João Pinto. Está sempre a ir ao chão. E quem não o deixou cair pelo menos e 2 vezes durante um filme e não tem o telecomando enrolado com fita cola, que levanta o braço de vocês. Pelo menos um lá em casa. Não há ninguém. Pelo menos um com fita cola. Pronto, já podes baixar. Por causa disto, e pouca gente sabe, não sei se sabe, mas o telecomando foi inventado por uma mulher. E não é pelo facto de ser comprido e levar 2 pilhas. É que antes de existirem os telecomandos, eram elas quem tinha que se levantar. Ou melhor, vá lá, muda para o segundo, vá. Despacha-te lá, hein? Eras tu que mudavas em casa. Machista! Não é nada. Na história dos telecomandos, entretanto, os chineses apresentaram um método caseiro, mas revolucionário. Uma vara comprida que ia do sofá à televisão. Foi um sucesso no mundo inteiro, menos em África, porque eles nunca perceberam para que uma vara para conseguir chegar do sofá à televisão.